Não quero ser como leprosos que recebem um milagre e vão embora, como Simão que te recebe em casa, mas que não te adora. Não se preocupa e nem faz questão de te agradar. Não quero ser um sacerdote que está dentro do templo, mas que não te ouve. Ou mesmo Judas que está ao seu lado, mas o coração tá longe, que negocia confiança, intimidade e até a comunhão. Do que me adianta ser como Saul, que é aplaudido e por homens honrado, mas ouvir o próprio Deus dizendo: fostes rejeitado. Ser honrado é ter a certeza, Deus, que estás ao meu lado, meu Deus. Eu não suportaria a tua indiferença. De tudo que aprendi na vida, eu tenho a certeza. Posso viver sem muitas coisas, porém nunca sem tua presença. Eu quero estar aqui e te sentir, falar contigo e te ouvir, ter a alegria de ouvir tua voz, meu Deus, dizendo que sou teu, que tens prazer em mim. Eu não quero jamais crescer demais a ponto de querer andar sozinho. Quero segurar bem forte em tuas mãos. Meu coração escolhe estar contigo. Não quero conquistar a minha independência, mas quero ser como criança que tu alimentas. Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é tua presença. Tua voz, meu Deus, dizendo que sou teu, que tens prazer em mim. Eu não quero jamais crescer demais a ponto de querer andar sozinho. Quero segurar bem forte em tuas mãos. Meu coração escolhe estar contigo. Não quero conquistar a minha independência, como criança que tu alimentas. Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é tua presença. De tudo que eu quero, o que mais quero é tua presença. De tudo que eu quero, o que mais quero é a tua presença, ó Deus.